Penso em você a todo instante e não te esqueço. Olho pro céu vendo as estrelas, fecho os olhos e adormeço sonhando com você e revivendo os momentos de amor e de prazer que te dei. Tudo isso lembro que você dizia que me amava. Olhando nos meus olhos, você vinha e me beijava cada dia, sentindo uma nova emoção. Você tomava cada instante conta do meu coração desde o primeiro encontro. E o dia em que te conheci, você foi o verdadeiro amor. Quis sentir por quem chora e por quem sinto toda essa saudade. É por você que simplesmente é a minha felicidade. Te quero a todo instante, você faz parte de mim, por isso estou aqui. E quero, meu amor, poder te encontrar, olhando nos seus olhos, te abraçar e te beijar. Sentir o seu amor, seu corpo junto ao meu. Meu bem, se alguém chora, por você sou eu. E sinto sua falta, e essa saudade é por você que simplesmente é a minha felicidade. Penso em você a todo instante e não te esqueço. Olho pro céu vendo as estrelas, fecho os olhos e adormeço sonhando com você e revivendo os momentos de amor e de prazer que te dei. Tudo isso lembro que você dizia que me amava. Olhando nos meus olhos, você vinha e me beijava cada dia, sentindo uma nova emoção. Você tomava cada instante conta do meu coração desde o primeiro encontro. E o dia em que te conheci, você foi o verdadeiro amor. Quis sentir por quem chora e por quem sinto toda essa saudade. É por você que simplesmente é a minha felicidade.